Bica, cabelinho, Block 7, é rap, é o funk. Ainda, ha, passa nada e nem pode. Muita fé, meu mano, vamos que vamos. E ainda, ha. Minha Nossa Senhora, essa madrugada nem deu pra dormir. O barulho do águia sobrevoando me fez despertar. Passou no jornal a polícia invadindo e claro que eu ouvi. A troca de tiro impede outra vez do meu filho estudar. Quem te enganou que o favelado tá seguro dentro da sua própria casa? Quem me garante que uma bala perdida na hora do tiroteio nunca vai mexer? É por isso que o governo brasileiro na visão do favelado é uma piada. Tanto sonho interrompido, mas o coração parte deles fizeram muita mãe chorar. Destrava, deixa na agulha Kalashnikov. Para, o caveirão e a barcada choque. Eles trazendo o cheiro da morte. Virou rotina esse corre, corre. E nessa hora o morador que sofre. Avisado que eu não acredito que exista um conto de fada. Autoridade que era pra me proteger, sobe, eu morro e me mata. Luta em luta das balas achada, no arrombado de terno e gravata. Que autoriza essa guerra na minha favela, enquanto outra bala se acha. Essa é a minha realidade, é o reflexo que nós passa no morro. Mas é feio como tratam meu povo. Essa é minha realidade, é o reflexo que nós passa no morro. É bonita a paisagem, mas é feio como tratam meu povo. Quanto dos nossos ainda vai morrer pra essa guerra se acabar? Quanto João Pedro e Agatha na mira dos medos e HK? Quanto mais tempo eu vou dizer e você vai fingir não me escutar? É melhor aprender a não fazer, pois estou aprendendo a me vingar. Até onde vidas negras importam? Palcos, quadras ou nos seus feitiços? Ou empregadas em BRT e vão lotadas e madame mandada matar de Covid? Até onde vidas negras importam? Hashtag cash blogueiras, assista aposta. Eu vou te ademar, Luquinha, Santiago, Raul, Uyara. Esse tipo de influência, resistência, a propósito. Se não entende o que eu falo, só imaginar se isso fosse ao contrário. Sua vizinha com um filho morto nos braços, que deixou mais um recém-nascido, isso com 18 mal completado. Eu quero ver bocas sorrindo, mente se abrindo, algemas caindo, pra que a mãe não chore mais pelo filho. É por isso que eu rimo. Essa é minha realidade, é o reflexo que nós passa no morro. É bonita a paisagem, mas é feio como tratam meu povo. Essa é minha realidade, é o reflexo que nós passa no morro. É bonita a paisagem, mas é feio como tratam meu povo.